fique ligado. O correspondente Atalaia voltará a informar em uma hora. CYJ 273, News 170 kHz, Rádio Atalaia, Curitiba. 13-2, Atalaia. 3 horas, 2 minutos. Eu te proponho nós nos amarmos, nos entregarmos e continua depois do amor no amanhecer. No amanhecer eu te propondo. Roberto Carlos, proposta. 13-6, Atalaia. 3 horas, 6 minutos. Eu agora estou falando às paredes. Já não tenho mais você para conversar. Na varanda está vazia aquela rede.